sua timidez foi pro espaço. Abra sua mente, vai e pode sorrir. Posso ver o ritmo em seus passos. Você é livre pra gritar, pra se divertir. Nossos mundos são conectados. Sente a energia, ela vem do som. E na velocidade do seu coração, você dança comigo quando toca essa canção. Um brinde ao nosso amor, que seja onde for. No mundo só nós dois, não deixe pra depois. Um brinde ao nosso amor, nossa conexão. Divulgue aonde for, nossoamor.com. Um brinde ao nosso amor, que seja onde for. No mundo só nós dois, não deixe pra depois. Um brinde ao nosso amor, nossa conexão. Divulgue aonde for, nossoamor.com. Amor.com. Sua mente vai e pode sorrir. Posso ver o ritmo em seus passos. Você é livre pra gritar, pra se divertir. Nossos mundos são conectados. Sente a energia, ela vem do sul. E na velocidade do seu coração, você dança comigo quando toca essa canção. Um brinde ao nosso amor, que seja onde for. No mundo só nós dois, não deixe pra depois. Um brinde ao nosso amor, nossa conexão. Divulgue aonde for, nossoamor.com. Um brinde ao nosso amor, que seja onde for. No mundo só nós dois, não deixe pra depois. Um brinde ao nosso amor, nossa conexão. Divulgue aonde for, nossoamor.com. Um brinde ao nosso amor, que seja onde for. No mundo só nós dois, não deixe pra depois. Um brinde ao nosso amor, nossa conexão. Divulgue aonde for, nossoamor.com. Conexão Sertaneja, Vitor e Léo Amor.com. Também teve o som de Fernando e Sorocaba, A Vingança, aqui no Conexão Sertaneja, edição de segunda-feira. Ótimo início de semana. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você com a gente na nossa companhia. Agora tem o som de João Neto e Frederico, Eu Sou Aquele. Será que alguém conhece uma história desse jeito? Tudo que eu falar eu sei vai parecer suspeito. Que atire a primeira pedra quem bota defeito. Não dou razão, eu não aceito. Tudo começou naquele bar que você gosta. Entre um gole e outra gente fez uma aposta. Eu disse tanta coisa, era primeiro de abril. Com tom de brincadeira, mas ninguém mentiu. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Cê riu da minha cara, mas no fundo você sabe que amanhã eu vou te procurar. Aonde você mora vai me dar seu interesse. Já tem 15 minutos de conversa, eu mereço. Pode acreditar, deixa eu te provar. Que eu sou aquele que vai te ligar no outro dia. Aquele que fala a questão da sua companhia. Aquele que entre outros você nunca viu. Aquele que não mente nem primeiro de abril. Sou aquele que vai te ligar no outro dia. Aquele que fala a questão da sua companhia. Aquele que entre outros você nunca viu. Aquele que não mente nem primeiro de abril. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Cê riu da minha cara, mas no fundo você sabe que amanhã eu vou te procurar.

pra quem quer, minha mãe chama de bola. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Pena que um dia só tem. Não dá pra quem quer, minha mãe chama de bola. Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão. Duas de cada vez, pode ir, produção. Duas de cada vez, pode ir, produção. Será que pode isso, hein? Duas de cada vez, pode ir, produção. Conexão Sertaneja, João Neto e Frederico com Henrique e Juliano, pode isso, produção? Também teve o som de Jades e Jadson, Ressentimento, aqui no Conexão Sertaneja. E aí, como é que tá a sua segunda-feira? Pois é, tá difícil a segundona? Vai que vai, rapaz. É isso aí, Conexão Sertaneja, toca as melhores músicas. Pra agitar tem o som de Lucas Luco, comigo é assim, lapada, lapada, vai lá. É Lucas Luco, hein? Agora é pra valer, vem! Se você tá de deprê, se sentindo uma amada, comigo é assim, lapada, lapada, lapada, lapada. Se você tá de deprê, se sentindo uma amada, comigo é assim, lapada, lapada, lapada, lapada. Vem! E sente a pressão, aê! Alô, mulherada, Lucas Louco chegou. Uma estúpida balada, só quer te dar amor. Eu tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada. Aonde eu chego, sou o rei da balada. Alô, mulherada, Lucas Louco chegou. Uma estúpida balada, só quer te dar amor. Eu tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada. Aonde eu chego, sou o rei da balada. Mas e aí? E se você tá de depressa e sentindo uma amada? Lapada, lapada, lapada, lapada. Se você tá de depressa e sentindo uma amada, comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim, ó. Olha, comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Olha, calor, mulherada, Lucas Lu chegou. Uma estúpida balada, só quer te dar amor. Eu tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada. Aonde eu chego, eu sou o rei. Alô, mulherada, Lucas Lu chegou. Uma estúpida balada, só quer te dar amor. Eu tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada. Aonde eu chego, eu sou o rei. Mas e aê, e aê? E se você tá de depressa, sentindo uma amada? Lapada, lapada, lapada. Se você tá ali depressa e sentindo uma amada, comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim, ah. Olha, comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim. Lapada, lapada, lapada. Comigo é assim. Olha, comigo é assim. Lapada, lapada, lapada. Comigo é assim. Lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim. Lapada, lapada, lapada. Comigo é assim, cara. Programa Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Não é fácil não, mas você não é de pedra. A minha vez chegou e uma hora eu sei que vou te amolecer. Não é fácil não, mas o gelo um dia quebra. A minha vez chegou e uma hora você vai se derreter. Seu coração vai sentir saudade, vai doer, que tanto me quer. Seu coração vai sentir saudade, vai morrer. Toda noite vai me dar a lua de presente. Vai me convidar para um romance e fazer amor comigo diferente. Vai bater lá em casa toda noite. Vai me dar a lua de presente. Vai me convidar para um romance e fazer amor comigo diferente. Oh, oh, oh, oh. Assim vai, amor.

amor não falta nada. Te amar como eu te amo é complicado. Não te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Tirei não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou toda a minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo, o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo, te acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo. Seus medos, se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos, se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos, se tem amor não falta nada. Sertaneja, o seu encontro diário com o melhor do sertanejo universitário. Hoje eu notei suas falas tão vazias. Notei que no seu pensamento meu amor não ia. Hoje eu notei seu silêncio, me contou que eu iria. A qualquer momento a distância da minha vida. Prefiro que você vá embora. Não precisa de drama, vai, não chora. A gente é adulto o bastante pra entender que acabou. Meu fogo já não consegue quebrar. Meu corpo já não sente mais os seus desejos. As minhas mãos assustam o toque dos seus dedos. Olhando em teus olhos eu não mais me vejo. Meu fogo já não consegue quebrar teu gelo. Meu corpo já não sente mais os seus desejos. As minhas mãos assustam o toque dos seus dedos. Olhando em teus olhos eu não mais me vejo. Prefiro que você vá embora. Vai, não chora. A gente é adulto o bastante pra entender que acabou. Meu corpo já não consegue quebrar teu gelo. Meu corpo já não sente mais os seus desejos. As minhas mãos assustam o toque dos seus dedos. Olhando em teus olhos eu não me vejo. Meu fogo já não consegue quebrar teu gelo. Meu corpo já não sente Conexão Sertaneja, Gabriel Gava, Não Mais Me Vejo, aqui na programação do Conexão Sertaneja. Também teve Michel Telote, Dar Um Beijo, Pedro Henrique e Fernando Dói, né? E ainda o som de Zezé de Camargo e Luciano. Abrindo ainda essa sequência, teve o som de Léo e Giba, Eu Não Acredito em Você. Daqui a pouco, eu volto com as últimas da programação. Continue ligado aí, não mexa no seu rádio, fique na sintonia. Daqui a pouco, tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. O melhor do sertanejo. Simbora com as últimas da programação. Conexão Sertaneja. Nayara Azevedo, Gota d'Água. Eu não aguento mais ver você mentindo, trapacear, me enganar, sair sorrindo. Vou mudar todo o meu jeito e você vai se arrepender. Você vai ver quem tá ganhando e quem tá perdendo. Vai, fica esperto, vai ficar querendo, querendo meu beijo, querendo meu jeitinho de fazer amor no escurinho. Quantas vezes o sol nasceu aqui na cama, você e eu, jurando casamento e eu meio ciumento, fazendo pergunta todo o tempo. Você tá queixando e tremendo, e eu percebi no momento que alguma coisa tava errada. Conversa enrolada, aí eu matei a charada. Foi a gota d'água, acabou. O mundo deu a volta e esse jogo virou. E na noite eu vou sair, vou dar beijo na boca. E eu tô virando sem noção do meu destino. Eu não sei não, feliz agora eu tô. A gota d'água acabou. Foi a gota d'água, viu, Nayara Azevedo? Vamos nessa! Quantas vezes o sol nasceu e na cama você e eu, jurando casamento e eu meio ciumento, fazendo pergunta todo o tempo. Você caguejando e tremendo, e eu percebi num momento que alguma coisa tava errada. Conversa enrolada, aí eu parei. Foi a gota d'água. E esse jogo virou. E na noite eu vou sair, vou dar beijo na boca. E eu tô virando sem noção. E o meu destino eu não sei não. Feliz agora eu tô. A gota d'água. Oi, a gota d'água acabou. O mundo deu a volta e esse jogo virou. E na noite eu vou sair, vou dar beijo na boca. A gota d'água acabou. A gota d'água acabou. A gota d'água acabou. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Fazendo a festa no seu rádio. Nós vai pro boteco e pra esquecer, mete a cara na pinga. Nós até arrisca umas conversas, mas o papo não vinga. Quando já tô tonto e é hora de vazar, nós entra no carro e pra quem que nós vai ligar? Nós vai ligar pra ela, pra ela. Nós nunca achou nem beijo e nem abraço, é igual ao dela, ao dela. Nós gosta da bagunça, nós bebe o que for, mas quando dá saudade, nós quer fazer amor. Nós vai ligar pra ela, pra ela. Nós nunca achou nem beijo e nem abraço, que é igual ao dela, ao dela. Nós gosta da bagunça, nós bebe o que for, mas quando dá saudade, nós quer fazer amor. Fazer amor com ela. Meu parceiro, é hoje que nós vai ligar pra ela, viu? Nós

vou-me embora de manhã. Eu não quero que me veja chorando. Vou levar toda a minha traia, minha corda americana. Meu retrato fica na parede pra lembrar de quem te ama. Mas se acaso você quiser me ver, vá na festa de peão. Tá nos bretes um cowboy apaixonado, tem você no coração. Foi você quem pediu pra eu escolher entre o puteiro e você. Foi você quem pediu pra eu escolher. Toda minha praia, minha corda americana. Meu retrato fica na parede pra lembrar de quem te ama. Mas se acaso você quiser me ver, vá na festa do peão. Lá nos bretes, um cowboy apaixonado tem você no coração. Foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você. Alme Pessoa. Foi você. Conexão Sertaneja, fechando muito bem a edição de hoje. Teve o som de Almir Pessoa com participação de Mike e Ilian, Entre o Rodeio e Você. Também teve o sucesso com De Fuma e Jeca, Que Susto. Fred Liel, ex-Fred Gustavo, com participação de Fernando e Sorocaba, Sertanejeiro. Ainda o som de Humberto Ronaldo, né? Alô DJ. Teve João Bosco e Vinícius, música novinha aqui na programação, Nós Vai Ligar Pra Ela. Nayara Azevedo, Gota d'Água, foi a primeirinha dessa sequência. E fechamos por aqui a edição de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, valeu pela audiência. Até a próxima edição do Conexão Sertaneja, claro. A gente se fala aqui na rádio que completa você. Eu sou Luiz Fernando, desejando a você uma ótima semana. Fui! Eu vou passar o sabonete no corpinho dela e colocar doce de leite no umbiguinho dela. Ela fala que me ama e eu digo que gosto dela. Ela me chama com carinho e eu vou lá e arrocho ela. Essa sanfona é diferente. Essa sanfona é grupo Ras. Essa é a nova onda, eu te pego e te esculacho. Ela faz amor por cima, eu faço amor por baixo. No calor dessa menina, me aqueço e relaxo. Sei que amor é amor e esculacho é esculacho. Eu vou passar sabonete no corpinho dela e colocar doce de leite no biquinho dela. Ela fala que me ama e eu digo que gosto dela. Ela me chama com carinho e eu vou lá e arrocho eu ela. Eu vou passar sabonete no corpinho dela e colocar doce de leite no neguinho dela. Ela fala que me ama e eu digo que gosto dela. Ela me chama com carinho e eu vou lá e arrocho. Arrocha. Aoi, o trem esquentou. Sente o pancadão do Ras. Essa é a nova onda do T-Tech Desculacho. Ela faz amor por cima, eu faço amor por baixo. No calor dessa menina, me aqueço e relaxo. Sei que amor é amor, esculacho é esculacho. Eu vou passar um sabonete no corpinho dela, colocar doce de leite no biquinho dela. Ela fala que me ama, eu digo que gosto dela. Ela me chama com carinho e eu vou lá e arrocho. Eu vou passar um sabonete no corpinho dela, colocar doce de leite. carinho dela. Ela fala que me ama, eu digo que gosto dela. Ela me chama com carinho e eu vou lá e arrocho ela. Ih, se liga aí, o sabonete caiu. Fica à vontade, pode pegar, deixa quieto. Você acabou de ouvir Conexão Sertaneja.